O nosso tema dessa noite, a morte não é nada. Então chega a ser quase um desafio esse título, né? Dizendo que a morte não é nada. De que maneira que a gente compreende essa questão da morte? Porque é bastante cultural essa situação. A morte, como todos nós sabemos, é um processo natural. É um processo de exaustão física que culmina com a morte. A não ser em casos de acidentes, em casos de mortes prematuras, em casos de doenças, que ela acaba chegando antes, talvez, da exaustão física. Mas, sabendo desse processo natural, nós conhecemos pessoas que não gostam nem de falar sobre morte. Parece que não falando, ela se torna mais longe, ou até talvez não acontecesse. Mas enfim, a gente precisa trabalhar isso nos nossos conceitos, porque, como foi dito, né, ela é uma coisa natural e é certeira. Todos nós, desde o momento que nós nascemos, nós temos a certeza de que nós morreremos, fisicamente falando. Então, nada melhor do que nós nos prepararmos e entendermos o que significa essa morte, ou melhor falando, esse desencarne, que nada mais é do que o corpo é que morre. Então, como eu disse, né, é questão cultural. Algumas culturas diferentes da nossa, bem diferentes, tratam essa questão de uma forma também bem diferente. Em alguns povos, eles celebram a passagem do desencarne até com festa, com alegria. E a gente pensa, será que estão certos, será que estão errados? Quem é que está certo? Eu acho que a gente tem que buscar é entender, e a partir disso a gente vai tratar da maneira como for mais natural para nós. Por que que a morte ela nos causa um certo desconforto? Por que que nós não gostamos de falar sobre isso? Evitamos algumas situações necessárias, muitas vezes, de visitar pessoas que estão à beira da morte, ou frequentar velórios, que também acaba sendo uma necessidade dentro da sociedade que nós vivemos, dentro dos processos em que nós estamos inseridos. Por que que nós não gostamos desse mecanismo que é a morte? Daí a gente pensa, né? Existem vários fatores, mas alguns que a gente pode destacar. Essa presença da morte, ela nos causa um desconforto, porque quando é algo próximo a nós, alguém próximo a nós, a gente percebe naquele momento em que a gente não fez tudo aquilo que a gente poderia ter feito, ou a gente acaba percebendo quando a pessoa não está mais ali ao nosso lado, que a gente não viu ela com a potencialidade que ela tinha, que acaba a gente, às vezes, vendo e até transformando após o desencarne, como se virasse anjo. Ah, agora eu só vou ver as coisas boas que ela fez, que antes eu não via. Então existe um certo remorso na nossa visão de não ter feito o que a gente poderia ter feito, de não ter valorizado, não ter percebido as qualidades daquela pessoa que muitas vezes passou tanto tempo do nosso lado e que naquele momento a gente percebe que fez tanto na construção do ser que nós somos. E aí nos causa essa incerteza, esse desânimo. Não é só isso. Existem outras situações também que nos levam a essa situação. O próprio medo do futuro, o que é a morte, para onde eu vou. Apesar da gente acreditar em Deus, que Deus é bom, que é justo, que nada do que acontece é fruto do acaso, a gente tem dúvidas com relação à vida futura, à vida espiritual. Aí entra a questão da fé, no que realmente nós acreditamos. Nós acreditamos nesse Deus que é bom e que é justo, ou nós acreditamos no medo que se instala às vezes dentro de nós, em virtude da nossa vivência, do que nós fazemos, e que então ele pode ser sim um temor. Aqui no Livro dos Espíritos e até no próprio Evangelho, tem muitas passagens que falam sobre a questão da morte como um todo. E uma muito interessante que eu separei, pequena, ela diz, a pergunta é a seguinte: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? É a dúvida? É o medo? Ou a esperança? Essa é a pergunta. E a resposta também bastante curta, que ele nos diz: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, de acordo com aquilo que a gente vem vivendo, a gente vai meio que projetando também o nosso futuro. A gente vai tendo um certo receio ou alguma esperança no que a gente acredita. É o tal do plantar e colher que a gente vai fazendo todos os dias, em todos os momentos que a gente vai exercitando essa prática. Outra coisa, nós achamos que quando nós partirmos, nós sentimos um certo medo ou uma certa solidão, porque nós vamos deixar tudo que nós temos aqui, sejam os nossos familiares, sejam os nossos bens, sejam os nossos amigos. Então, um sentimento de posse que vira e mexe vai se manifestando, nos dá essa sensação de deixar tudo. Nós não podemos deixar o que nós não temos. As pessoas que nós tratamos como minha família, meus amigos ou minhas coisas, tanto não são minhas que não seguem comigo, não vão para onde eu vou. O que eu levo comigo é aquilo que nós já falamos várias vezes, é aquele sentimento que a gente cultua durante a vida, é a amizade que a gente cria, os laços que nos unem durante a vida, eles permanecem fortes e firmes quando a gente parte. E nós sentimos isso, mesmo na distância. Todos nós temos familiares ou amigos que já se foram, e nós não temos a presença física deles do nosso lado, mas aquele sentimento que nos unia, ele permanece junto, permanece vivo dentro de nós. A certeza de que no futuro nós vamos nos reencontrar, porque assim foi prometido para nós, essa certeza nos dá ânimo para que a gente continue seguindo a nossa vida e tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, para que a gente realmente possa se encontrar e não se afastar, para que a gente possa honrar eles através das nossas atitudes. Porque a gente sempre comenta na questão dessa separação, os que estão encarnados, o que eles podem fazer por aqueles que foram, a não ser através do sentimento. A gente não pode fazer nada de maneira material. E eles podem fazer alguma coisa por nós também de maneira concreta, se não é através do sentimento deles, emanando bons pensamentos, bons fluidos, irradiações, como a gente sempre cita. Cada um dentro do seu meio de atuação. Nós temos que fazer enquanto a gente está dentro da mesma esfera. Depois fica bem mais complicado. Então, a gente entendendo isso, se torna um pouco mais fácil. E esse pensamento de que nós vamos deixar tudo aqui, quantos será dos nossos conhecidos que estão lá do outro lado, de repente nos aguardando, ansiosos para novamente fazermos esse reencontro? Quantos já se foram? Quantos nós conhecemos durante todas essas nossas existências? E sem contar na liberdade que o espírito experimenta fora da carne, que nós às vezes não acreditamos nisso. Nós achamos que a vida é essa, que nós estamos aqui. E que nós sempre reclamamos que ela é sofrida, que ela é difícil, mas mesmo assim a gente não arreda a pé. Então, a questão de redefinir valores e conceitos, ela é importante, ela tem que ser permanente. A gente tem que estar sempre fazendo essa limpeza mental, fazendo, através do diálogo com outras pessoas, a vivência dessas situações. A questão da morte, do desencarne, a gente deve compreender bem ela para tratar ela de uma forma natural. Não significa que nós não vamos sentir saudades, que nós não vamos sentir a ausência dessa pessoa, vamos sentir a falta dela, que nós não vamos sofrer por essa ausência. Nós vamos sentir, nós temos que sentir, devemos compreender esse sentimento. Mas tem que ser uma coisa bem natural, uma coisa bem entendida. Como eu disse, a única certeza que a gente tem é essa. E a gente se cria acreditando que primeiro vão os nossos pais, vão as pessoas mais velhas, eles vão primeiro porque são mais velhos. E quando alguém mais novo vai antes, a gente não compreende ou a gente se revolta como se isso pudesse modificar a situação, pudesse fazer com que essa dor ela fosse amenizada. Então, fica a sugestão para a gente aprofundar cada vez mais essas questões. A morte, como a gente lida com ela, ela realmente não existe. Como diz o título, ela não é nada nesse sentido, sobre esse ponto de vista. Ela não existe porque o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem por algum tempo, criando novas experiências, fazendo novos relacionamentos, tentando resolver algumas das pendências que nós criamos em outras oportunidades, mas nós voltamos para onde nós viemos. Essa é a trajetória natural. Esse é o mecanismo. E na questão da gente imaginar que deixamos tudo, como eu disse, é tudo uma questão de interpretação de ponto de vista. A cada novo dia que surge, nós perdemos o dia anterior. E dentro desse dia anterior, a gente perde as oportunidades que ele reservou, a gente perde as possibilidades que ele abriu para nós. Se nós não aproveitamos ela naquele momento, poderíamos ter outras, novas, talvez até semelhantes, no futuro. Mas aquela ficou para trás. Então, é também uma maneira de ver, de interpretar. Lembrando que já foi dito, até no nosso mês passado, ali, dos nossos palestrantes que aqui estiveram, né, que nós somos espíritos. E nós estamos apenas vivendo uma experiência física e material. Nós não somos o corpo. Nós aprendemos a interpretar, a reconhecer os nossos semelhantes pelo corpo deles. E essa falta do corpo é que nos traz sofrimento. Mas, na verdade, é a relação muito mais profunda que nós temos é que é importante e valiosa para todos nós.